Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos já nas últimas de 2013 e na Câmara Municipal tivemos a apresentação, inclusive, de um relatório a respeito desta CI, a Comissão do Transporte Coletivo. Eu li o relatório e vi vários pontos curiosos. O que é que você tem a apontar também, Lucas? Eu também ouvi o relatório e o que eu tenho a apontar é registrar aqui neste microfone o meu desapontamento. Fiquei desapontado, porque depois de 3 meses debruçado sobre a questão do transporte coletivo de Foz, os nossos 3 magnânimos vereadores, Rudinei de Moura, Fernando Duzzo e o relator Gessane da Silva, e o Gessane, o que ele sugeriu? Que seja colocado cortinas de pano nos ônibus, cortininha, aquelas cortininhas de pano, que lógico que isso não vai durar nem 30 dias, porque as pessoas que usam o transporte coletivo às vezes ficam puxando aquilo para trás, para frente, vai rasgar, vão ter que botar uma fábrica só de tecido para manter as cortininhas dos ônibus, que coisa mais piegas. E também estão sugerindo que os pontos não estão bons, mas não foram incisivos sobre tá bom, mas não tá bom. Enfim, o meu grande desapontamento dessa CI refere-se a uma coisa primordial, que sempre é lembrada quando se fala de ônibus de transporte coletivo em Foz: a questão dos ar-condicionados. Nós já citamos inúmeras vezes cidades pequenas do Paraná. Por exemplo, vou citar uma cidade que é parecida com a nossa, Cascavel. Em Cascavel, todo o sistema do transporte coletivo tem ar-condicionado para proporcionar ao usuário do sistema uma temperatura ambiente ali dentro melhor, porque Foz de Iguaçu é uma das cidades mais calorentas do Brasil. E isso eles passaram por cima, mas eu já sei por quê. Eu imagino que passaram por cima desse item importantíssimo, porque colocar ar-condicionado dentro do ônibus significa mais despesa para os barões do transporte coletivo. E como eles nem pensaram, a CI não se fixou nesse ponto primordial, eu só posso entender que eles ficaram preocupados em não contrariar os barões do transporte coletivo. Um fiasco essa CI do transporte coletivo. Hoje à noite temos a posse da nova diretoria executiva do PSDB no município de Foz do Iguaçu. Inclusive, vários líderes estaduais do partido já confirmaram presença, entre eles o presidente estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Valdir Rossoni. Governador Beto Richa não vem para este evento, mas toda a cúpula tucana reunida aqui na cidade hoje? É possível também que apareça aqui uma das maiores expressões do tucanato no Paraná, que é o senador Álvaro Dias, né? Que é o líder lá do PSDB no Senado. Eles estão sendo aguardados, sim, Guilherme, o Valdir Rossoni, presidente da Assembleia. Enfim, é o alto tucanato visitando a terrinha. E já que você tocou nessa questão dos tucanos, temos que registrar também que o governador Beto Richa, que não virá mais, está em estado de graça, porque no virar do ano agora, eles encomendaram a última pesquisa do Datafolha, uma pesquisa séria, que deu para ele 61%. Portanto, Beto Richa vai passar um Natal feliz, que segundo a pesquisa, ele é um franco favorito para ganhar a eleição. E também na aprovação, nessa mesma pesquisa, perguntou sobre quem aprova ou não aprova. O governador tem 54% de aprovação do item ótimo, bom. Bom, ótimo, ele atingiu 54%. Portanto, são números muito fortes. De parabéns ao governador Beto Richa, que parece uma pessoa bem intencionada em melhorar o Paraná, que passa por um momento aí, segundo algumas vozes, estaria com problema de caixa. Bom, mas que governo que não tem problema de caixa? Todos os governantes hoje têm problema de caixa. Lucas, hoje é seu último comentário aqui na CBN neste ano de 2013. E ontem você falou a respeito dos trabalhos do Legislativo Iguaçuense. O ano do Legislativo, Executivo, Prefeitura de Foz do Iguaçu. Que último comentário você deixa aos ouvintes aqui da CBN? O que eu deixo é o seguinte: o Reni Pereira completa agora 1 ano de governo. Naturalmente, em 1 ano não se pode fazer muita coisa. Ele teve problemas, eu volto a repetir, quando assumiu a prefeitura, deparou-se com um estado lastimável nas finanças municipais, né? A fazenda municipal estava combalida. Isso foi já repisado várias vezes. O Renif terminou um ano, eu diria até que com realizações não expressivas, mas terminou bem o primeiro ano, montou o seu secretariado, foi muito criticado por algumas poucas vozes por ter nomeado para o seu primeiro escalão pessoas de Curitiba, mas isso é compreensível, porque ele ficou 3 mandatos de deputado estadual. E lá ele se relacionou com pessoas, conheceu pessoas, e dessas pessoas ele se fixou em algumas delas e as trouxe aqui para montar o seu secretariado. Não vejo nada de errado nisso. Por quê? Obrigatoriamente ter só que botar gente de Foz. Trouxe gente de fora. Algumas parecem estar funcionando a contento, outras estão meio devagar, mas enfim, agora, para valer mesmo, o que nós temos que nos fixar é a partir agora de 2014. Portanto, o Reni tem mais 3 anos de mandato pela frente. Eu, particularmente, desejo a ele que tenha sucesso na melhora das nossas demandas no município, que são muitas. O Reni é uma pessoa bem intencionada, ele tem que tomar muito cuidado, eu sugiro a ele até, para não incorrer em improbidade administrativas, né? Porque as improbidades, elas sempre trazem problema, porque o Ministério Público está de olho e oferece denúncia, a Justiça costuma acatar e lá na frente demora às vezes 10, 15 anos, mas se redunda em condenações, a pessoa fica impedida depois de continuar na vida pública. Habitualmente você escolhe às sextas-feiras o personagem político da semana. Esta é a última semana na qual você participa na programação neste ano. Eu até vou fazer um convite aqui para os ouvintes que nos acompanham. Personagem do ano, Lucas. Pois é. Quem foi o grande personagem durante o ano de que se finda agora, 2013? Nós vamos instituir esse personagem, mas não vamos escolhê-lo hoje, indicá-lo hoje. Eu estarei de férias até o dia 5 de janeiro e até que quando isso não ocorra, eu diria aqui que o meu personagem da semana, eu vou me fixar numa figura do judiciário, que foi a excelentíssima senhora juíza, meritíssima lá da Vara das Execuções Penais aqui de Foz, doutora Zanin, que é o sobrenome dela, que houve por bem, atendendo a um pleito do promotor da VEP, ela houve por bem interditar ali a pequena carceragem da CSSDP, porque estava abarrotada, não tinha mais condições, e ela, num gesto lúcido, ela interditou, então fazendo com que presos não permaneçam mais ali. Todo preso que chega à CSSDP, depois de ouvido em cartório, tem que ser automaticamente remetido ao cadeia. Portanto, por essa medida, é a juíza Zanin a minha personagem da semana. As pessoas que têm sugestões para que você escolha seu personagem político do ano podem entrar em contato com você? Deveriam. Nós agradecemos muito. Entre em contato, inclusive, com a rádio aqui, ou comigo mesmo, através do meu site hlucas.com.br. E nós agradecemos muito quem, por gentileza, nos sugerir nomes. Ficaríamos muito agradecidos de ter essa colaboração daquelas pessoas que nos ouvem, se interessam pelo que é dito aqui diariamente, de segunda a sexta. Agradeço antecipadamente. Quero desejar a todos que nos ouviram um Feliz Natal, um ano novo próspero e que todos tenham saúde, sem discriminar as pessoas pelos seus credos, pelas suas idades, mas sim porque elas são de fato. Feliz Natal, um bom ano novo a todos que nos escutam. E você volta no dia 6 de janeiro. Exatamente, dia 6 de janeiro eu estarei de volta. Tenham todos um bom Natal.